rocha. Acreditava em você, meu amor, mas não pensei que fosse assim lhe perder. Eu lhe dei meu coração, mas você me deixou só. No bar do parque lá tudo começou. Te quero amar, meu amor. Sem você eu sei que nada sou. Tô sofrendo tanto sem você. Tem pena de mim, não seja ruim, porque me deixou assim. Tem pena de mim, não seja ruim, porque me deixou assim. Eu estou aqui, continuo só, louco por você que me deixou na pior. Eu estou aqui, continuo só, louco por você que me deixou na pior. Acreditava em você, meu amor, mas não pensei que fosse assim lhe perder. Eu lhe dei meu coração, mas você me deixou só. No bar do parque lá tudo começou. Te quero amar, te quero amar, meu amor. Sem você eu sei que nada sou. Tô sofrendo tanto sem você.